para Salvador, meio direto Ceasa, ajuste na terminal 1010, reporte mundial de descida. Salvador após fazer uma primeira vez. Tem 3 horas de Nova Norte. Afirmativo, visual, como é que é? Como é que é? Tem condições de aproximar e pousar sobre a cabeceira 17? Afirmativo, sobre a cabeceira 17, eu acho, como é que é? 2310. 91 para o 310. Vento 190 graus, 149. Autorizado pouso, a cabeceira 17. Nosso check. Pouso sobre a cabeceira 17, vento 156, matéria pode ser estrangeiro. Eu tenho que ser preparado para a geração para o nome do RPS. Oi, 2370 na Puma. Passarei do 2270, controle. Tem controle de pista, frequência 120.0, até 928.35. Próxima seada. Passando o gráfico Ninja, curva pela esquerda sobre esse ano, para 1.000 pés, informa o tráfego, a mãe de 737 da Gol, estabilizada sinal 1.0, o quanto visual mesmo. Na esquerda o tráfego, acusará com a visual e mantendo espera sobre descendo para 1.000 pés. Alfa 3-0, 1.000 pés, interfere na aproximação, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-2-0. Dispouso 1-0, realizado. Zero, vento 1-0 graus, 1-2-0. básico, decolado 36, também com cruzes Salvador 119, decimal 35. Toma na frequência, 1935. Afirmo, voo 984, 119, decimal 35. 1935, voo 984. Solo 13, autorizado back-to-back, taxi de pista, vou livrar na Romeu, estacionar a pista livre. Parede 2031, não autorizado a alinhar e decolar pista no zero. Centro 090 graus, 139. Decolado 411, chave controle Salvador, 119, decimal 35. 119, decimal 35, passarei do 3231. ONU latitude 10. Vento ONU 00 graus, ONU norte. Decolador 45, chame o controle do Salvador, 1119, decimal 35. Não, 31, 62, 37.

possui. Baixo Romeo Alfa, confirme. Baixo 3 é para embaixo, de baixo. presente autorizado decolar direto a Inmar, no centro de voo do RPG Avianca no Pátio e da Base Aérea. Pode parar o som. Romeo Alfa, já usou o Panamá. Mais Romeo Alfa, lado 04, suporte no solo controlado. Eu uso a sua fonte de risco na imagem. Romeo Alfa. Vivo no chá. Thank you. para ingresso no circuito de tráfego. Chame pelo Salvador, frequência 18, decimal 95. Correção, visual aí. Alzão 4, chama para a gente, Alzão, na vida de 8.